sofrer como estou sofrendo. No mundo não tem ninguém. Oi, menina, oi, meu bem. Sofrer como estou sofrendo. No mundo não tem ninguém. Eu lhe peço, queridinha, não me faça ingratidão. Se você me desprezar, sei que morro de paixão. Se você me desprezar, sei que morro de paixão. Eu lhe peço, queridinha, não me faça ingratidão. Oi, menina, oi, meu bem. Sofrer como estou sofrendo, no mundo não tem ninguém. Oi, menina, oi, meu bem. Sofrer como estou sofrendo, no mundo não tem ninguém. Penso em ti, chega, dói o coração. Por ninguém nunca sofri, por você senti paixão. Por ninguém nunca sofri, por você senti paixão. Toda vez que penso em ti, chega, dói o coração. Oi, menina, oi, meu bem. Sofrer como estou sofrendo, no mundo não tem ninguém. Como estou sofrendo, no mundo não tem ninguém. Viver sem você não posso, te esquecer não consigo. O melhor jeito que tem é você casar. O melhor jeito que tem é você casar comigo. Viver sem você não posso e te deixar eu não consigo. Oi, menina, oi, meu bem. Sofrer como estou sofrendo.